André Cedeas, o moral de Ibicoara. Você já sabe quem é, né? Antes eu não queria ela porque ela era novinha. Agora ela cresceu, tá top, capa de revista. Agora eu quero ela e ela não dá moral. Toda vez que eu chego na, eu sempre me dou mal. Tu não me queria e agora tá olhando. Tu não me queria e agora tá olhando. É seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando, me botando. GL, vai. Empurra aí no paredão, vai. Tá a cara do paredão. Agora eu quero ela e ela não me quer. Toda vez que eu olho pra ela é o mesmo ninguém. Agora eu quero ela e ela não me quer. Toda vez que eu olho pra ela é o mesmo ninguém. Tu não me queria e agora tá olhando. Tu não me queria e agora tá. Mas seu amigo que tá me botando, é pra bater no paredão. Mas seu amigo que tá me botando, me botando. Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando. Mas seu amigo que tá me botando, certo, dedo no volume, não tem preguiça não. EP novo, EP com GL. Paredão, certo.